Investigar o controle 208 da chanel 6363. Zona 3663, autoriza Dayel. Dayel, obrigado, zona 3663. Controle Salvador, bom dia, chanel 6312. Autorizado, C30 com 10. November Alpha mantém o setor nordeste, pode manter paralelo ao eixo decolagem da 10 para ingressar no corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Setor nordeste aguardando transferência de November Alpha. Coordenando com a equipe do solo, passe a passagem do Boeing da Gol Retaguarda, está autorizada no 04, reporta táxi. 11 do Gol, está autorizado o pushback e o treinamento retornará para o táxi. Salvador, muito bom dia. Chanel 63 no 1, final LS da Sistema 0. Por aproximação, vamos aí, Lili. Chanel 63 no 1, está avistado e reporte com o trem embaixo travado. Reportará. Já está com o trem embaixo travado, né, 3 no 1. Sim, estou com o Golden agora colando, assim como eu livrei a pista, já autorizou até com o seu posto. Ok, obrigado. Chanel 63 no 1, posto autorizado no 0, 120 com 10, vamos para o tráfego, setor nordeste, afastando, Charlie C50, mil pés. Texto do tráfego, Chanel 63 no 1, posto na pista no 0. 23, decolado agora aos 10, controle 208, bom voo. 208, parabéns aí pelo dia. Chamei o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. Afirmativo, 1251, 3325 com Recife agora. Grato, um bom final de semana. Patrulha Salvador, bom dia. 1923 da Gol, decolou. Gol 1923, contato radar, seria Dael, submantendo nível de voo 360. 360, Dael. O caso pronto, ali mantém. Ali mantém o 0605. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeo Índia November Alpha, decolado ao 7 na sua escuta. Papa Romeo Índia November Alpha, mantém as condições visuais no corredor forte para o ingresso. Condições visuais no forte, reporta para o ingresso Índia November Alpha. Chanel 6311, solo agora às 12, direito 21.9, solo, bem-vindo. Direito 21, vamos pra Salvador, bom dia, WebJet 6729, frente à informação do Juliette. Frequência 1251, alterna 1-3325. 1251, 3325, da 3663, bom dia. Minha 05, pista livre, decolagem autorizada, 1-1-0 graus, com 7 nós. Autorizado, decolagem 1-0, gol 1-6-0-5. Alô, Salvador, TAM 3304, pronto para o táxi com autonomia de 4 horas e 40. 159 a bordo, alternando Campinas. 304-30 táxi até a ponte férrea da pista 1-0 via Índia, no ponte férrea Chima Torre em 1-1-8-95, pode vir Chima 0 na sétima voo. Índia e Alfa, do ponte férrea 1-1-8-95, pode vir Chima 0 na sétima voo. 35-2-2-0, puxa assinamento, vai com 10. Fazendo que a equipe de sala reporte para o táxi, 35-2-2-1. Vai chamar lá. Na 6311, táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o 11, 63. Objeto 6729, pronto, cópia. Autorizado São Paulo Guarulhos, o nível 360. Decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da El, Leda, Bridge, interceptou para Zulu, no meio até Brava até Zulu. E após conforme a rota do plano. O transponder é o 5125 e o controle APR 120.8, o objeto 6729. Correto, pronto para o pushback e acionamento, objeto 6729. 5, contato radar, saída da El, e manter nível de voo 360. São 360 na saída da El, voo 605. Oceano é 6312, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 12545, 2685, Oceano é 6312. Salvador, TAM 3304, pronto. 3304, alinhado, decolar, o vento 1-0 graus, com 7 nós. Autorizado, alinhado, decolada, TAM 3304. Solo, 35221 para táxi, nós temos 52 a bordo, autonomia é de 250, alternativa Salvador. Gente, trip 5221, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-95, ou ajuste na 0 na 7. Táxi aprovado, via pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera 1-0, torre 118.95. Já tem 1-1-8-95. Bom dia. E um bom final de semana e parabéns pelo dia. Obrigada. Táxi até a Bata, reporte na Bata, o Alfa e o Juliette. E até a Bata, reporte na mesma. 04, decola agora 18, controle 208, tomou voo. Ponte para 10, pronto. 3304, decolada agora 18, controle 120.8, tomou voo. 208-3304, ponto, tamanho. Trip 5221 ali mantém. Ah, ninguém aí mantém, 52, não. Tana 3304, contato radar, saída Arbor, submetendo nível de voo 360. 360 Arbor, 3304, vamos pro direto. Tana 3304, aguarde. Tá 3304, autorizado, Elefa. Elefa 04, muito obrigado. Segundo 221 no livro da colagem, feito 130 graus, com 10 graus. Iniciante, projeção. Controle 1208, bom voo, boa tarde. Controle 1208, excelente dia, até o retorno. Controle Soteropolitano de saída, trip 5221, bom dia. Trip 5221, contato radar, saída Arbor, sul e mantém nível de voo 200. Perfil da Arbor, ascensor 200-5221, nos autorizaria a liberação de restrição de altitude na saída? E 5221, livre. Livre de restrições, 5221, ascensor restrito ao 200. Obrigado. Gol no 605, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Gol no alterna 133-25, 605. Bom dia, 5-9, Juliette, confere autorizado, Curitiba, via Upper Zulu 21, nível 360, decolagem da 10 com curva direita, perfil de saída Arbor, Elefa, o transponder é o 5117, o controle opera em 1-20-8, TAM 3259. Autorizado 360, Opel Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa 5117 no transponder 1208, controle de saída, até 3259. Está correto, time pronto para pushback, acionamento no 09 ou 3859. Reportará quando pronto, 3859. 3304, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 3304. Luiz, só um minuto, capitão. Pronto, cópia. Luiz catalisado, voo local Salvador-Salvador, decolagem da 17 com curva à direita, corredor Axé. O transponder é o 0121. Eu controlo a pele em 120.8, bravo, Luiz. Estacionamento táxi de classe de mentor em 1.8.95, ajuste 1.0.1.7, o bravo Luiz. Tango Vitor, Mike Quebec, prossiga. Papa Tango Vitor, Mike Quebec, sente, mantenha as condições visuais nos corredores, reporte através de Paris. E 5494 a sua identificação. E 5494 contato radar 62 milhas sudoeste do Zé de Salvador, reporte pronto para descida. Ah, ok, isso, tinha um táxi. Autorizado, deixa eu prender esse táxi. P729, autorizado, deixa eu prender esse táxi. Não para o táxi, mas não. Tango Vitor Mike Quebec autorizado. 154 de Delta. 35414, desça para nível de voo 050. 050, 054. Autorizado o táxi, reporto para ingresso no 7 Kibisk. Ô, Bravo Kibisk. Ô, no 982, acionando a indicação, autorizado a chegar na mar e disponível de voo 060. Quebec, repórter visual com o campo. Tem um campo à vista já, senhora. Mais Quebec. Ciente, aguarde para transferência. Aguarda. Webjet 6729. 85 a bordo, 4 horas alternando o galeão. Táxi em alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1097. De alfa, ponto de espera 1895, Webjet 6729, ponto. Salvador, bom dia. Webjet 6729, ponto de espera da 1-0-1. 1-2-8.